Gosto de bala e cerveja, teto solar, zero queixas. Mentir que a gente se ama é tão bom. Órbita do teu pescoço, beijo e a língua tem gosto da brisa de algo que você usou. Nunca vai dar certo, não, mas eu gosto se a gente finge que sim. Nunca acredite no que eu te juro quando você tá em cima de mim. Mais uma coisa eu senti mudar. Desejo súbito de te encontrar. Vejo limão, várias cores na onda do doce, estrelas do mar. Vejo, acordei tão cedo pra falar que eu quero abrigo, mas não posso ser seu. Vejo, acordei tão cedo pra poder fugir comigo. Eu não posso ser seu. Tão vivo, deixa o tempo provar. Eu sou a soma do que eu não consigo. Algo em mim ainda tá perdido e eu preciso encontrar. Mais uma coisa eu senti mudar. Desejo súbito de te encontrar. Vejo limão, várias cores na onda do doce, estrelas do mar. Vejo o arco dei lembrando o que o amor já fez comigo. Eu não posso ser seu.